Eccolo, Charlie, buongiorno, prosegue. Sarà il tasso niente di un Reebok? Salve, prosegui, riporto al termine, un Eccolo, Charlie. Bom dia, solicitando a informação de reboque do Pátio 3 para o Fim número 1. Bom dia, confirme se a inferior está ciente do deslocamento ao Fim Cuff. Ciente, o Fim e o Pôs estão ciente do deslocamento. Confirme, está autorizado a prosseguir e reporte ao término ao Fim Cuff. Ciente, tudo certo. 5973, desça para 2000 pés, na proa de Duna, ajuste no 04. Seguindo na proa de Duna, para 2000 pés, ajuste no 04. Afirma. Salvador, Michael Tom Charlie, informa o Ricardo Revolta, obrigado, você. Bom dia, Michael Tom Charlie.